preciso falar para aqueles que sofrem, que Jesus é o eterno caminho da solução. Ele é o amigo que não abandona, está sempre presente na hora da tribulação. Aceite Cristo que Ele liberta, aceite Cristo que Ele satisfaz. Aceite Cristo que a vitória é certa, aceite Cristo que Ele dá a paz. Eu preciso falar desse Cristo que é tão querido, que um dia pregou a palavra da salvação. Ele salva, batiza e também dá a cura. Todo aquele que firme acredita na forte oração. Aceite Cristo que Ele liberta, aceite Cristo que Ele satisfaz. Aceite Cristo que a vitória é certa, aceite Cristo que Ele dá a paz. Que Ele dá a paz. Que Ele dá a paz.